O Delta livre pouso, pista no 7, vento 08, 0 graus, ano 5 nós. Livre pouso no 7, Mike com Delta. Yankee César, ciente, seu solo 2-0, frequência livre, boa taxa. Após a passagem da aeronave retaguarda, o SAM 3897 pode iniciar no 612? Bom, senhor, nós estamos com tráfego indo através do gate 718 aí, entre o gate 78, está perto de iniciar o táxi. Após a passagem mesmo, está cruzado, puxa para o táxi. É, ele mesmo que a gente se refere, é o gol aqui, ó. Ele passa a retaguarda, então a gente inicia, obrigado. Perfeito. Solo gol no 601, com 159 a bordo, autonomia de 4 horas alternando Campinas para o táxi. Uno 59, é isso? 4 horas de Campinas? Uno 59, 4 Campinas. Ok, gente, autorizado para seguir o táxi, via Juliette Alfa para o ponto de paro pistão 0, no ponto de paro pistão 1 no 8262. Juliette Alfa, ponto de paro pistão 8262, obrigado. 856, controle. Gol 856, controle. Prossiga, gol 856. Está restrito pelo centro ao nível 350, coteja. Confirma 350. Está restrito pelo centro ao nível 350, coteja. Sente, restrito 350, gol 856, graças. Normativa, aguarde transferência. Mike Eco Delta, agora Clareza 5. Confirma se eu tinha modulado antes? Ok, ciente. Mike Eco Delta, boa tarde. Gol no 601, pronto para o ingresso. Gol no 601, na linda cola, pista no 0, vento 08, 0 graus, ano 5 nós. A linda cola no 0, obrigado, até mais. Gol no 601. É. Fala, gol 1-2-3. Fala, pode confirmar a saída para Confins? Saída para Confins é saída da El, após da El Luda, voa direto para São Bride e após o Tesouro 1-6. Baian, Leda, confere? É da El, Delta Alfa, Eco Lima. Da El, após da El Leda, depois de Leda, Bride e após o 1-6. Rael Leda, muito obrigado. 856, cruzando o nível 1970, Chama o centro do Recife, frequência... Olha, me quebrou ali. 126.85, alternando 125.45. 2.85, 2.545, graças. Eu vou. Obrigado, Matheus. Boa tarde, é o Papa Romeu, Tango de Abraço. Papa Romeu, Tango de Abraço, prossiga. Tem um voo de manutenção, foi aplicado uma hora local. Qual parte esse voo? Parte 4? Parte 4 a 2. Esse voo local vai ser aqui setor, quantas milhas de afasto? Vou até o farol da Barra, fazer um trevô da farol. Frequência do controle 119.8 e o código de transponder será 0197. 507, curva direita, corredor até 198 é o controle, 118.6 a torre, 0117 é o transponder, chame de abraço. Número de pessoa rodada? 4. Contato radar na decolagem, serviço de vigilância, saída da EL. Saída da EL, 1601. Com 216 a bordo, Fernando Galeão, com 4 horas e 10. Copia 216 Galeão, abate 10, utilizado o táxi via Juliette Alfa, para o ponto de pista 10, mas canto para o torno 1812. Gente, veio táxi via Juliette Alfa, ao ponto de espera da 103.89. Tango India Bravo, prossiga. Com 4 patrocinadores todas. Livre acionamento, chame táxi. Tango India Bravo. Tomara pronto, Bravo. Tá 3897, tá pronto para decolagem. Tá 3897, a linha decola. Pista 10, vento 080 graus, 149. Ainda cola 03897. Chegada a Mari, desce a via para 2000 pés, altimetro 008. Chegada a via, Antônio de Mari, coluna 602. Paulo Tomador, boa tarde. Azul 4206, sentido Quebec, para Recife, na 370. Azul 4206, boa tarde, autorizado Recife, nível 370, via Prisque 58. Decola pistão zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle 119.8 e código transponder 5543. Autorizado Recife, nível 370, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle 119.8, transponder 5543, azul 4206. Correto, teste para o volume táxi. Chamará, cuidado bem. Da 3897, decolada aos 31 no controle 1998, bom voo. Gente, motor 198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, da 3897. 3897, contato radar, vigilância, saída da EL no perfil. Saída da EL subindo para 3497. Da Índia Brava, ajuste no 008, reporte para ingresso, pista no 7. 1008, é isso, Felipe? 1008, o ajuste. Brava, tá. Afirma, tá livre o táxi, se reporte para ingresso. Alô, 1-2-3 para autorização, confins. Para confins, 1-2-3. Afirma. 1-2-3, autorizado confins, nível 360. Decola pistão zero, curva à direita. Saída Nael, após Nael, Lenda, voa direto, bridge, após 1-1-6. Frequência do controle 119.8, código 5545. Autorizado com fins, número 360. Decolada pistão no zero, curva direita. A saída vai ser Dael, depois direto Leda, Brite, Amperzulu, 1-6. Controle 198, transponder 5545, gol 1-2-3. Correto, mestre, para cima da Metax. Fala nessa, obrigado. 0-8, 0 graus, 1-6-9. A língua está com o braço, iniciando. T03 confirmando o ajuste no 008, informe estabilizado. 008, contato estabilizado, 003. Boa tarde, é o Papa Romeu, Tango de Abravo. Prossiga, Tango de Abravo. Chegou de Salvador, já via litoral, tá fora da barra, é um voo de teste, manda então. Teste, ingresse no corredor via Portão Itapuã. mantenha a linha do litoral à sua direita. Tango de Abraão. Tango de Abraão, tá ciente. Sala Azul 4206 na posição 9 para pushback de funcionamento. Autorizado, repete para o táxi. Chama para o táxi 4206. Chama a torre, 186, bom pouso. 186, graças a 3607. Torre, Salvador, 3607. Tá 3603 na escuta? Ativo, 3603. 3603, informo que a transmissão está entrecortada, livre pouso, pista no zero. Vento 08, 0 graus, 169. Livre pouso, 3603, confirmo como recebe agora? Agora sim, clareza 5, obrigado. Nada. Vento para o Tena 3603. Então 3603, vento 08, 0 graus, 15 nós. Gente, o Tena 3603. 5241, autorizado com via nível 380. Decola da pista no zero com curva à direita, saída Bael, após Léo, Leda, voa direto, bridge, upes 116. Frequência do controle 119.8, código transponder 5567. Alterna 125 decimal 1. 3325251 com recepta 3897, boa. Debatido. 241. Correto neste tracionamento táxi. Chamará o 35241. Azul 4206 com 109 a bordo, 3 horas e 41 minutos de autonomia, alternando Maceió, tá pronto para o táxi. Copiado Maceió 341-09, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 0. No ponto de espera, torre número 3612. Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 186, Azul 4206. Sentiu. São 3603, Salos 41, no livro à direita, 1219. Boa noite. Direita, 219, boa. Alô, Salvador. Boa noite, São 3603. São 3603, boa noite. Prossiga ataques via táxi Alfa Kilo, via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, via pátio, reporta pátio 3, reporte para ingresso, São 3603. Fechou. Fala com 1263, pronto para ataque, com 139 a bordo, 3 horas e 30 autonomia, alternando Brasília. Ok, copiado, Brasília, 3139, irá seguir a nave Embraer 190 da Azul, que está taxando a sua retaguarda, no ponto de espera, torre 1-8, na sua 62. Segue o Azul, no ponto de espera, 1-8-62, é gol, 1-2-3, boa noite. Boa. Boa tarde, o Azul está aproximando-se. Gente, Azul 4206, tem condições de decolagem imediata? Afirmativo. Azul 4206, livre decolagem imediata, pista 10, vento 080 graus, 139. Condição de decolagem livre, 4206. Salvador, boa noite, gol no 602, estabilizado, baixado, trabalho visual. Gol no 602, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardado. Está 3.03. Ok, André, ingresso bate 3, 3.03. Boa noite, gol 1-2-3, pode esperar 1-0, pronto, igual com a navegação. Gente, gol no 273, inicialmente, mantém um ponto de espera. Manterá o ponto de espera, 1-2-3. No 602, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 149. Nível pouso, gol no 602. Azul 4206, decolado os 45, controle 1-98, bom voo. 1-98, muito boa tarde. Via parte principal pro gate 07. Confirma o gate? 07 Contato radar, vigilância, sai da PUCA 206. Alinhar e manter, gol 1273. Alinhe e mantém, gol 1273. Gol 1602 no solo 47, libere a direita, solo 121 decimal 9. Liberar 129, boa noite. Solo Salvador, boa noite, é o gol 1602, livrou. Gol no 273, autorizado decolar, 080 graus, 13 nosso. Livre decolagem, 10, gol 1273. Estamos abraço, está na vertical do porto, vai com o produto, sete histórico. 19-8, gol 273. Controle Salvador, gol 273, na saída da EL, passa 1.500 metros. Gol 273 é o controle, Salvador, que vos fala, controle.